Capítulo 2. Eles estavam realmente fazendo uma curiosa algazarra às margens. Os pássaros com suas penas ensopadas, os animais com suas peles encharcadas bem grudadas neles, todos encharcados e desconfortáveis. A primeira questão era, naturalmente, como iriam se secar? Eles debateram sobre isso e Alice se sentiu incrivelmente surpresa ao se encontrar conversando familiarmente com pássaros, como se ela os conhecesse durante toda a sua vida. Realmente, ela teve uma longa conversa com o papagaio, que por fim voltou-se a ela mal-humorado e disse: "Eu sou mais velho do que você e conheço muitas coisas melhor." E como Alice não sabia quantos anos o papagaio tinha, e como o papagaio se recusava a dizer a ela sua idade, não havia muito mais o que dizer. Por fim, o rato, que parecia ter alguma autoridade sobre eles, exclamou: "Sentem-se todos vocês e prestem atenção em mim, e eu farei em breve vocês se secarem." Eles sentaram-se todos de uma vez, trêmulos, em um grande círculo, Alice no meio, com seus olhares ansiosos presos ao rato. Ela tinha certeza que iria pegar um forte resfriado se não ficasse seca logo. Disse o rato, com um ar de importante: "Vocês estão todos prontos? Esta é a coisa mais seca que eu conheço. Silêncio todos aqui, por favor." William, o conquistador, cuja causa foi favorecida pelo Papa, foi logo submetido aos ingleses, que procuravam líderes, e que já estavam muito mais habituados à conquista e usurpação. Edwin e Morca, os condes da Mércia e Northúmbria. Disse o papagaio tremendo. "Perdão?" disse o rato, mal-humorado, porém muito educado. "Disse algo?" "Não?" disse o papagaio apressadamente. "Imaginei que tivesse dito," disse o rato. "Eu prosseguirei. Edwin e Morcar, os condes da Mércia e Northúmbria, declaram-se a ele mesmo, Stigand, o patriótico arcebispo de Canterbury, acharam melhor ir com Edgar Atheling, conhecer William e oferecer a ele a coroa." A conduta de William foi moderada. "Como está se sentindo agora, querida?" disse o rato, virando-se para Alice enquanto falava. "Molhada ainda," disse a pobre Alice. "Não me parece que estou a secar." "Nesse caso," disse o Dodô solenemente, levantando-se, "eu sugiro adiar a reunião para imediatamente adotarmos medidas mais enérgicas." "Fale a nossa língua," disse o pato, "e eu não entendi metade de suas longas palavras. E mais, eu não acredito que você tenha entendido." E o pato soltou um quaco e uma leve gargalhada para si mesmo. Muitas das outras aves riram levemente de maneiras que todos ouviram. "Eu só quis dizer," disse o Dodô em um tom bastante ofendido, "eu conheço uma casa aqui perto onde a senhorita e o resto de nós poderíamos nos secar. Então poderíamos escutar confortavelmente a história que você prometeu muito bem contar para nós." Curvando-se solenemente ao rato. O rato não fez nenhuma objeção a isso, e toda a algazarra se moveu ao longo das margens, pois a lagoa já estava secando e montes de gravetos apareciam. Em uma lenta procissão, o Dodô liderava o caminho. Depois de um tempo, o Dodô se tornou impaciente e deixou o pato encarregado de trazer o resto da turma, movendo-se rapidamente para buscar Alice, o papagaio e o agioto. Logo, eles encontraram uma pequena cabana e se sentaram ao fogo da lareira, embrulhados em cobertores. Ia chegando toda a turma e eles estavam todos secos novamente. Então eles formaram um grande círculo e se sentaram, e o rato começou a contar sua história. "Minha história é longa e triste," lamentou o rato, voltando-se para Alice e suspirando. "É realmente uma longa cauda, certamente, disse Alice, olhando para baixo, maravilhada com a cauda do rato, que enrolava quase todos. Mas por que diz que é triste? E ela ficou achando enigmático quando o rato começou a falar, de modo que sua ideia era algo como isso. Nós vivíamos sob o tapete de fato, acolhedor, confortável e farto. Mas o infortúnio, no ato, foi o gato. Para nossa alegria, um vão. Em nossos olhos, uma confusão. Em nossos corações, uma motivação. Foi o cão. Quando o gato foi embora, então os ratos brincaram na hora. Mas infelizmente, um dia, como dizem por fora, veio o cão e o gato caçando um rato, esmagando os ratos todos, achatando, cada um deles sentando debaixo do tapete, estando quente, aconchegante e farto. Pense nisso. Vocês não estão prestando atenção, disse o rato para Alice severamente. O que estão pensando? Eu peço desculpas, disse Alice humildemente. Você estava na quinta volta, eu acho? Eu não, gritou o rato brusco e muito irritado. Um nó, disse Alice, sempre pronta para fazer algo útil, e olhou ansiosamente em torno. Oh, deixe-me ajudá-lo a desfazer. Não vou deixar, não, disse o rato, levantando-se e andando para longe do grupo. Você me insulta dizendo tais coisas. Eu não quis dizer isso, pediu a pobre Alice. Mas é que você se ofende facilmente, sabia? O rato apenas grunhiu como resposta. Por favor, volte e termine sua história, chamou Alice primeiro, e depois todos os outros do grupo se juntaram a ela em coro. Sim, por favor. Mas o rato apenas balançou suas orelhas e caminhou apressado para longe, e logo estava fora de vista. Que pena ele não ficar, suspirou o papagaio, e um velho caranguejo teve a oportunidade de dizer à sua filha: Ah, minha querida, que isto sirva de lição para você jamais perder sua calma. Controle sua língua, disse o jovem caranguejo um pouco resmungão. Você deve ser tão paciente como uma ostra. Eu queria que Dinah estivesse aqui. Como queria? Disse Alice em voz alta, não abordando ninguém em particular. Ela iria trazê-lo de volta. Quem é Dinah, se me atrevo a fazer a pergunta? Disse o papagaio. Alice respondeu entusiasmada, pois ela sempre estava pronta para falar de seu animal de estimação. Dinah é minha gata, e ela é ótima em apanhar ratos, você nem imagina. E ó, e queria que você visse ela apanhando pássaros, pois ela come um passarinho logo que vê um. Essa resposta causou uma notória sensação entre o grupo. Muitos dos pássaros assustaram-se, e um velho megapi começou a esconder-se cuidadosamente, observando. Eu realmente devo voltar para casa. O ar da noite pode não ser bom para minha garganta. E para seus filhos. Não vão com ela, meus queridos. Ela não é boa companhia para vocês. E vários pretextos. Eles todos se retiraram. E Alice foi logo deixada sozinha. Ela sentou-se um instante, triste e silenciosa. Mas ela não demorou muito para recuperar seu espírito. E começou a falar consigo mesma, como de costume. Eu queria que alguns deles tivessem ficado um pouco mais. E eu que estava fazendo amizade com eles. Realmente, o papagaio e eu éramos quase como irmãos. Assim como o querido agiota, e o pato e o Dodô. Que gentil o pato foi trazendo-nos através da água. E o Dodô, quem nos mostrou o caminho para essa pequena cabana. Eu não sabia como ficaríamos secos novamente. E não se sabe quanto tempo ela percorreu desta forma. E de repente ela ouviu um som chato de passos aproximando-se. Era o coelho branco, caminhando devagar novamente e olhando ansiosamente sobre si mesmo. como se tivesse perdido alguma coisa, e ela ouviu ele balbuciando para si mesmo: "Ah, Marquesa, Marquesa, ó minhas queridas patas, ó meu pelo e bigodes, ela vai mandar me executarem, tão certo como furões são furões. Onde eu posso ter deixado cair, pergunto-me." Alice adivinhou rapidamente que ele estava procurando pelo ramo de flores e o par de luvas brancas, e ela começou a procurar por eles, mas eles não estavam mais à vista. Tudo parecia ter mudado depois que ela nadou na lagoa, e ela andou ao longo das margens, entre os gravetos e pedras, e a mesa de vidro e as portas já haviam desaparecido. Logo, o coelho branco notou Alice, como ela ficava olhando curiosamente sobre ele, e de uma vez, em rápido tom zangado: "Por que, Mary Ann? O que você está fazendo aqui fora? Vá para casa agora mesmo e procure sobre minhas mesas, minhas luvas e o ramo de flores, e traga-os aqui, o mais rápido que você puder, entendeu?" E Alice estava tão assustada que correu de uma só vez, sem dizer nenhuma palavra, na direção que o coelho havia apontado. Logo, ela se encontrou em frente de uma pequena casa. Na porta havia uma brilhante placa de bronze com um nome. Ela foi apressadamente subindo as escadas, temendo encontrar a verdadeira Mary Ann e ser expulsa da casa antes de encontrar as luvas. Ela sabia que um par havia sido perdido no salão, mas é claro, pensou Alice, mas devem haver mais nessa casa. Como isso foi acontecer fazendo favores para um coelho? Eu suponho que Dinah seja próxima a me pedir favores. E ela começou a imaginar um punhado de coisas que poderiam acontecer. Senhorita Alice, vem aqui imediatamente para seu passeio. Vou em um minuto, pois eu tenho que vigiar esse buraco de rato até Dinah voltar e ver se o rato não saiu. Eu não acho, Alice prosseguiu, que deixariam Dinah ficar em casa se ela começasse a dar ordens nas pessoas desse jeito. Nessa altura, ela deparou-se em um lindo e pequeno quarto, com uma mesa em frente à janela, um espelho e, como Alice esperava, dois ou três pares de luvas brancas. Ela pegou o par de luvas e estava para sair do quarto, quando seus olhos caíram sobre uma pequena garrafa próxima ao espelho. Desta vez não havia rótulo com palavras "beba-me", porém, de qualquer maneira, ela levou o gargalo aos lábios. "Eu creio que algo interessante com certeza irá acontecer", ela disse para si mesma. "Sempre quando eu comer ou beber alguma coisa, então vou ver o que essa garrafa faz. Eu espero que me faça ficar maior, pois já estou farta de ser tão pequenina." Fê-lo, de fato. E muito mais cedo do que ela esperava, antes que ela bebesse a metade da garrafa, ela se viu com a cabeça batendo contra o teto, e ela parou para evitar que seu pescoço quebrasse, apressadamente derrubando a garrafa, dizendo para si mesma: "Já é o suficiente, espero que não cresça mais, não deveria ter bebido tanto." Ai, era muito tarde. Ela passou a crescer e crescer, e rapidamente ela teve de ficar de joelhos. Em um minuto não havia sequer espaço para isso, e ela tentou deitar-se, com um cotovelo contra a porta e o outro braço enrolado em torno de sua cabeça. Ela ainda crescia, e como último recurso, ela colocou o braço para fora da janela e um pé na chaminé, e disse para si mesma: "Agora não posso fazer nada. O que será de mim?" Felizmente, para Alice, a pequena garrafa mágica já tinha tido seu pleno efeito, e ela não cresceu mais. E como não parecia haver nenhuma chance dela sair daquela sala novamente, não me admira que ela ficou triste. Era muito mais agradável em casa, pensou a pobre Alice, quando eu não ficava sempre crescendo, diminuindo e recebendo ordens de ratos e coelhos. Eu queria não ter caído naquela toca de coelho. E ainda. Isso é muito curioso, você sabe este modo de vida? Me pergunto, o que vai acontecer comigo? Quando eu lia contos de fadas, eu imaginava que esse tipo de coisa nunca acontecesse. E agora aqui estou eu, no meio de um. Deveria vir um livro sobre mim. Isso, deveria. E quando eu crescer, eu vou escrever um. Mas eu estou grande agora, disse ela em um tom triste. Pelo menos não há mais sala para crescer aqui. Mas então, pensou Alice, eu nunca serei mais velho do que sou agora? Isso é confortante de alguma forma. Nunca ser uma mulher mais velha. Porém, sempre terei lições para aprender. Oh, eu não gosto disso. Ah, tolice Alice, ela disse novamente. Como você pode receber lições aqui? Porque não há espaço suficiente na sala para você e nenhuma sala para todos ou quaisquer livros. Então, ela passou em primeiro tomando um lado e depois o outro e tornou aquilo em uma conversa convencional. Mas depois de alguns minutos, ela ouviu uma voz lá fora, o que a fez parar para ouvir. Marianne, Marianne, disse a voz, traga-me minhas luvas agora mesmo. Quando curtos passos subiram as escadas, Alice sabia que era o coelho vindo procurar por ela, e ela tremeu até sacudir a casa, esquecendo que ela era agora cerca de 1000 vezes maior que o coelho, e não havia razão para temê-lo. Então o coelho aproximou-se da porta e tentou abri-la, mas sua abertura era para dentro, e Alice estava com o cotovelo contra ela, logo a tentativa foi inválida. Alice ouviu ele dizendo para si mesmo, então eu vou dar a volta e entrar pela janela. Não vai não, pensou Alice. E depois de esperar, ela ouviu o coelho bem embaixo da janela. Ela balançou sua mão, fazendo um barulho no ar. Ela não conseguiu segurar nada, mas ouviu um guincho e um pequeno barulho de vidro se quebrando. E concluiu, possivelmente, que ele tinha caído na estufa ou algo do gênero. Em seguida, veio uma voz irritada. O coelho. Pet, Pet, onde está você? Então ela ouviu uma voz que nunca tinha ouvido antes. Estou aqui, senhor. Colhendo maçãs, afinal, sua excelência. Colhendo maçãs, afinal? Disse o coelho nervoso. Aqui, venha e me ajude com isso. Sons de mais vidro quebrando. Agora diga-me, Pet, o que é aquilo saindo da janela? Com certeza é um braço, sua excelência. E ele pronunciou um... Um braço? Você afirma? Alguma vez já viu um braço desse tamanho? Pois ele preenche toda a janela, não vê? Certeza? É sim, sua excelência. Que braço aquilo tudo é? Bem, não tem nada a fazer ali. Vai, tire-o dali. Houve um longo silêncio depois disso. E Alice apenas conseguia... ouvir sussurros, algo como, certeza, eu não gosto disso, sua excelência, definitivamente, faça o que eu lhe digo, covarde. E por fim ela balançou sua mão novamente e fez outro barulho no ar. Desta vez, houveram 2 pequenos gritos e mais vidro quebrado. Deve haver muitas estufas, pensou Alice. Eu penso no que eles farão a seguir, como me puxar pela janela. Eu queria que fizessem isso. Eu estou certa que não quero mais ficar aqui parada. Ela esperou algum tempo sem ouvir mais nada. Por fim veio uma pequena carroça e o som de diversas vozes falando todas juntas. E elas diziam, onde está a outra escada? Por que eu não tinha que trazer mais uma? Bill está com a outra. Aqui, coloque aqui, ali no canto. Coloque no lugar primeiro. Elas não estão altas o suficiente ainda. Ó, oh, elas devem bastar. Aqui, Bill. Pega e segura esta corda. Vá subir no telhado? Cuidado para não perder o equilíbrio. Ó, oh, ele está caindo. Abaixe-se. Uma forte queda. Agora, quem vai fazer isso? Será o Bill? Eu creio. Quem descerá pela chaminé? Não, eu não irei. Você faz isso. Isso eu não farei. Bill, vai lá para baixo. Aqui, Bill. O mestre disse que você deve descer pela chaminé. Oh, então o Bill irá descer pela chaminé? Disse Alice para si mesma. Por que eles colocam tudo sobre o Bill? Não seria um bom negócio estar no lugar do Bill. A lareira é bem pequena, mas acho que posso dar um pequeno chute. Ela colocou seu pé o mais embaixo da chaminé que ela pôde e esperou ouvir o animalzinho. Ela não tinha como saber que tipo era. Arranhar e balançar-se na chaminé perto dela. Quando disse para si mesmo, este é o Bill, ela deu um pontapé e esperou para ver o que iria acontecer a seguir. A primeira coisa foi um coro geral de, aí vai o Bill! quando a voz do coelho sozinha disse: "Peguem ele, você, pela cerca." Então houve silêncio e outra confusão de vozes. "Como está, velho amigo? O que aconteceu com você? Conte para nós tudo." Por último, veio um pequeno rangido. "Deve ser o Bill", pensou Alice. "Bem, é difícil dizer, eu estou assustado, alguma coisa me acertou como uma mola. Logo em seguida eu disparei como um foguete." "Então foi assim, velho amigo?", disseram as outras vozes. "Nós precisamos queimar esta casa", disse a voz do coelho. E Alice gritou tão alto quanto pôde: "Se você fizer isso, eu irei por Dinah atrás de você." Isso causou silêncio e por um instante Alice pensou: "Mas como eu trarei Dinah para cá?" Logo, ela notou que estava diminuindo. Muito em breve, pôde sair da posição que tinha que manter até então. E em 2 ou 3 minutos, ela tinha novamente 3 polegadas de altura. Ela correu para fora de casa, o mais rápido que pôde, e encontrou-se com um grupo de pequenos animais esperando lá fora. Porquinhos da Índia, ratos brancos, esquilos e Bill, um lagartinho verde, que estava se apoiando nos braços de um dos porquinhos da Índia, enquanto o outro dava-lhe algo de uma garrafa. Todos eles correram a ela quando ela apareceu, mas ela correu rapidamente e logo se encontrou em um denso bosque. Fim do 2º capítulo.